Uma colisão de duas motos de origem e placas paraguaias no cruzamento da Avenida Mário Filho com Sérgio Gasparetto deixou os dois pilotos gravemente feridos e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros para o resgate às vítimas. Uma Star SK-150 seguia, segundo testemunhas do acidente, pela Avenida Mário Filho e estaria entrando na pista da Sérgio Gasparetto, enquanto a Star NX-150 seguia na referida via. O choque foi violento e provocou fratura de fêmur, contusões e escoriações no corpo do piloto da Star 150 NX, o jovem Camilo Francisco Prado, de 19 anos. O outro cidadão de 54 anos, piloto da segunda moto, também ficou gravemente ferido. Ele sofreu lacerações graves no pé e na perna direita. Duas ambulâncias, uma viatura do médico e uma viatura do supervisor foram deslocadas para dar suporte ao resgate, que contou com o apoio de uma equipe de motociclistas da Guarda Municipal. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Municipal, ambas com ferimentos graves e risco de morte. Já os guardas municipais solicitaram a equipe do pelotão de trânsito do 14º BPM e permaneceram no local até a chegada dos militares, tendo em vista que as motos ficaram sem responsáveis por elas na cena do acidente. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.